As neblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Ah, mas com você queria estar, pro dia poder clarear e o coração reencontrar. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você e amar. Espalha a brisa em alto mar. Faz imaginar, procuro a forma de enxergar nós dois chegando em algum lugar. Ah, se a gente um dia amanhecer, se sonho pode acontecer, se o coração responder. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi?